nunca não para, é trilha de pessoas, imagens, alegrias, tristezas, despedidas, bate no peito e a música não para não. A música não para, é trilha de pessoas, imagens, alegrias, tristezas, despedidas, bate no peito e a música não para não. Em cada canto um som, uma composição desconfunde o silêncio. Em cada canto um som, uma composição descompondo o silêncio. Em cada um cores brilham, sonhos, meta, força, ritos, som acredito. E acho bonito o som acredito. A música não para, é amiga do tempo. Música da hora e o ritmo do momento. Tem outras das antigas que tocam sentimentos. Tem. A música não para, é amiga do tempo. Tem música da hora e o ritmo do momento. Tem outras das antigas que tocam sentimentos. Tem. Em cada canto um som, uma composição descompondo o silêncio. Em cada canto um som, uma composição desconfunde o silêncio. Em cada um cores brilham, sonhos, meta, força, ritos, no som acredito. E acho bonito, no som acredito. Acho bonito. Para mim, pra você, nossa voz virou um grito. Para mim, pra você, nossa voz nunca vai se perder. Para mim, pra você, nossa voz virou um grito. Para mim, pra você, nossa voz nunca vai se perder.